Eco Fox, solo 03, qual o pátio? Próxima direita, bom dia. Índio November Alpha Lima, mantém, cabeceira 17. Bravo Delta, decola 04, chama agora o controle no 208, bom voo. Obrigado, bom dia. De November Alpha, alinhar e livre decolagem. Cabeceira 17, vento no 30 graus, 59. 2 km/h, mantendo 1.000 pés até Cairu, frequência livre. Passando Juliette Bravo Delta, contato radar 090, saída Conde. Está ciente, poderia voar direto Conde? Autorizado, Juliette Bravo Delta. Direto Conde, Juliette Bravo Delta. A gente não tem. Salvador, voo 1738, agora 15, dirigível na sua escuta, 10 para o nível 150, informação November. Voo 1738, desça a identificação, chegada a mar e desça até 050 e 250 mais. A gente desce para 050, chegada a mar e voo 1738, entra direto eu. Estaque da presente, voo 1738, passando a chegada a mar. Tá, mantendo a chegada, voo 1738, reduzindo para 250 mais. 250, nós mantém a chegada, agora 738, desce para 5.000. Índio November Alpha, cruze o campo da presente, decolada 06. Isso, o cruzamento do campo na presente, o Índio November Alpha. Escuta 2733. Alô, direto para Soja presente. Soja presente, 2733. Para 2733, o centro solicita o estimado de pouso. É o azul 4207, ciente no November, autorização Rio de Janeiro, 380. Azul 4207, Rio de Janeiro, Santos Dumont, aguarde informação em curso em November. Azul 4207. Estar aguardando a transferência na proa de Buraquinho, Índia November Alpha. Então, Índia Mike Alpha, 12.000 pés, hoje 2019, livre LS, reporte estabilizada. Bom dia, reporte estabilizada, Índia Mike Alpha. Força aérea 2733. Manda o presente, proa de Lençóis 2733. Chame Recife, 1288, alternado 1260. 88260, Recife. Controle, Índia não federal, Amarro Mendes não federal, adequado da 17, na sua escuta. 1.000 pés, corredor forte, Índia November Alpha, reporte 20 milhas. 1.000 pés, corredor forte, Índia November Alpha, reportado 20 milhas. A sua modificação, ok? Aguarde aí, previsão no máximo 5 minutos. 3 milhas pode pegar proa direta e ascensão ao 035? O plano é para Alagoinhas? Afirmativo, Alagoinhas, Feira de Santana, Valença e retorna a Salvador, o Índia November Alpha. Gente, eu posso 10 milhas de Salvador? Reporta 10 milhas, Índia November Alpha. Ligou o nosso 738, desvio à esquerda, torno da proa 040, entrando formações, 10 milhas. Confirmo para o controle? O nosso 738, proa 040, 10 milhas, evita formações do nosso 738. Gente, após desvio, por de TAP. Livre desvios após de TAP, do nosso 738. No curso localizador, Índia Mike Alfa. Torre, 1186. Integrado. Torre, passando em Índia Mike Alfa, muito bom dia. Autorizado no curso localizador. Vai pausar em que pista? Após o externo, circula para 17, autorizado. Sem problemas. Após o externo, cancele e vai para 17, Índia Mike Alfa. Mike Alfa. Ah, se der já tranquilo o tráfego, eu podia partir da presente já para circular para 17. Sem problemas, como o senhor preferir. Pode ser da presente então. Na resposta final do ano 7. Obrigado, reportarei no final do 17. Chamando vento. 130 graus, 130 com 0779. Obrigado. Via para 2010, ajuste 0019, reposta estabilizada. Via para 2000 pés, 0019, com 938, livre LS. Essa é via. Via, correto, 938. Hotel Risco confirmando o Pátio Ebata. Tenta. Mike Alfa, pouso autorizado, cabeceiro no 7, vento 110 graus, 5 nós. Salvador Ilhéus 240, ao nível, decolagem da 17, primeira curva direita, descida saída da El, Leida após Leida, voa direto Ilhéus. 5174 é o transponder, o controle no 20.8, o Whisky Bravo Whisky. Super Alfa atingiu 10 milhas. Gente, fim de novembro, Alfa prossegue da Presidente para Alagoinhas? Afirmativo. Gente, da Presidente para Alagoinhas, solicita 3.500 pés? Afirmo, se possível, sobe para 3.500. 3.500, já para Alagoinhas, já atuará sobrevoo em Alagoinhas? Afirmo, sobrevoo Alagoinhas, TGL em Feira de Santana e TGL em Valença, após o retorno a Salvador. Fim de novembro, Alfa. Gente, o Índio November Alpha, reporte Alagoinhas. Reporta Alagoinhas, Índio November Alpha. Curva direita, descida saída da El, Leida após Leida, voa posição Bridge, onde intercepta a rota Upslu 10. 5160, transponder o controle no 20.8, azul 4207. Gente, autorizado 380, uniforme Zulu 10 para o Rio de Janeiro, decola da pista 10, curva direita da El, Leida Bridge 560-208, controle de saída para o Azul 4107. Correto, 01 é o portão, reporte quando pronto, pressionamento push. Chamarei. Na prova da alta, para confirmando apenas o indicativo completo da aeronave. Já Mike Alfa falou no meio, liberando próxima à direita, bom dia. A gente vai confirmar aqui. Fica na minha escuta que eu já te faço a posição. India Mike Alpha, não me escuta? Tá fora de serviço mesmo o NDB. India Mike Alpha, pra informação ainda, o NDB foi cancelado aqui, a gente tá sem procedimentos de instrumento pelo nosso set. Nada. Cinco nove cinco. Prossiga, 595. agora 57 mil em Salvador, serviço radar terminado, mantém 140, chame controle Léo 1201. 1201, Léo 1201. Estabilizado no ILS, com 738. Complete final, torre, 118,6, bom pouso. 18,6, agora 738. Bom dia. Bom dia. Tá passando o hotel Oscar Zulu, confirma posição. Acha que não é papá para ingresso? Gente, deixa eu transponder o hotel Oscar Zulu. É posse rotatória. Corre. Salvador, gol 1738, muito bom dia. Duas milhas para o marcador externo, baixado travado. 1738, pouso autorizado, cabeceira 10, vento 110 graus, meia dúzia nós. Teve pouso, pressão 10, gol 1738. Ali, mantém cabeceira 97, uísque, bravo, uísque. Para o prospeccionamento, o Azul para 207, no Uno. 47, Pris Sol, reporte para o táxi, 4207, Azul. Chamarei Azul para 207. Então, Rodal Oscar Azul, como que é? Agora recebo no radar, agora 15 mil em Salvador, na radial 7-3-8, são os 2-3, direito 1-2-1-9. Direito 2-1-9, 7-3-8, bom dia. Alô, Salvador, muito bom dia. Gol 1-7-3-8. Gol 7-3-8, táxi via Alfa Juliette 05, portão. Alfa Juliette 05, portão, gol 7-3-8. Golfo Bravo Índia, Papão Meu Golfo Bravo Índia, tem 10240 Guarulhos. Pronto pra cópia. Golfo Bravo Índia, Salvador Guarulhos, autorizado nível 240, decolador no zero, primeira curva direita. Trecho da saída da El, Leda após Leda, voa direto Ilhéus, onde intercepta a rota Whisky 1, após conforme o plano. 5-1, previsando um transponder, controle 120.8, Papão Romeu, Golfo Bravo Índia. Correto, Pai 3, até o segundo ponto de estacionamento. Chegada Mari, a sua identificação desce para o 050. Mari, desce 050, 3198. Não pode falar de WhatsApp, querido? Bravo Whisky, decola 25, chame controle no 208, bom voo. Controle 208, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, Papa Romeu Whisky, Bravo Whisky. Bravo Whisky, contato radar, sobre 240, você está em Euleda. Subindo 240 da Euleda, esse Bravo Whisky. Passando o Hotel Zulu, agora chama a torre 1826. 86 Zulu. Quilômetro 1019, bom voo. Obrigado, bom dia, Zulu, 401. Hotel Oscar Zulu, é pouso na Irimar ou em Salvador? É pouso no, em Salvador, no pátio 3. Ciente, reporte na pega do vento, então, da 1-0, Oscar Hotel Zulu para o cruzamento para o pátio 3. Ponto lá, Zulu. Salvador, bom dia, Azul 4207, ponto espera da 10, pronto para decolagem. 4207, autorizado a linha e decolar, cabeceira 10, vento 140 graus, meia dúzia nós. A linha e decola, na cabeceira 10, Azul 4207. Salvador, bom dia, 1260, 7, informação November. Bruno 260, Recife 390, pronto para cópia? Ativo, presidente. Bruno 260, Salvador Recife, autorizado nível 390, a rota é para o ISC 58, decolador no 0, primeira curva esquerda, perfil da saída Puca, transição Caju. 51, 56, no transponder, o controle 120.8, gol no 260. Correto, reposto quando pronto, para acionamento de puxo, gol 1260. Voltará pronto, gol 1260, galera. Romeu Whisky, Bravo Whisky, Jamel Centro Recife, 1251, Lanterna 1-3-3, decimal 2-5. Recife 1251, 3325, obrigado, bom dia. Bom dia. Faltamos Juliette Bravo Delta, a 7.5 milhas, a posição Conde, serviço radar terminado, chama Aracaju, 120, decimal 3. 1203 Aracaju, compartilhe Juliette Bravo Delta. 3, observando ela na decolando 10. Afirmativo, está autorizado o cruzamento e prosseguir direto para pouso no Pátio 3. Não tem nenhum tráfego a declarar, a reportar no momento, tá ok? Ok, então direto para o Pátio 3, está na final, eu acho que é azul. Siente. O 4207, decola 3-0, chame controle no 208, bom voo. 208, muito obrigado, bom dia, azul, 4207. Oscar Hotel Zulu, informa o vento no 40 graus 79. 7 graus. Controle Salvador, bom dia, azul 4207, na Dael. Azul 4207, saída da Dael, Leda Bridge, sul para 380. 380, azul 4207, poderia pro ar Dael. Azul 4207, mantenha o perfil. Assim vamos aumentar a emissão de CO2 na atmosfera. Estamos tentando reduzi-lo. Sim, 4207. Oi, Dael. Dael, azul 4207, muito obrigado. Salvador Web 5722, tu passou 190 para. Passou 190 para 170, 5 de novembro. Boa tarde, bom dia. Web 5728, sua identificação, chegada a Mari, deixa para o 060. 060 na Mari, pode falar estado da presente? Web 5728, mantém a chegada. 228. Pode ir lá. Índio para o estacionamento? Depois de táxi. 1198, desça para 2 mil pés, ajuste 1099, autorizado final LS, aporte estabilizado. Para 2019, aporte estabilizado, 3198. Gente, vou deixar o plano já feito aqui, e chame para a nova decolagem. Zulu, está autorizada a decolagem da presente. Prosseguir direto com a proa de Enrimar. Vai me reportar no solo controlado. O vento no 30 graus com meia dúzia nossa.